azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. A noite chegou, função se atribula. Adrenalina mil, atitude nas alturas. Sempre na atividade, um salve pros função. Coquetel, molotov, aquela é tal inspiração. Canta a cena dos pivete que fortalece no corre. De bike no 3-3, na cinta 1-8, um bulldog evolui. Brincadeira, arma não é de madeira. Role ponte, estraçalha, pilantra, perde a cabeça. Louco, alucinado, rupinado na madruga. Boca azul de rupinol. Não é babá de bruxa, acende vela na quina que não é de parafina. No frevo lança perfume, birina de cocaína. Sempre esperto com os vermes que vem na calada. Pra dar tapa na cara, psicopata de farda. Pivete, sangue ruim, estrignado, apavora. Aspeta se ouriça, vira puta na sua chola. O pior pesadelo pros boys do Lago Sul. Maquinado, olhos vermelhos, nariz branco e boca azul. É hoje, moleque tá daquele jeito, esparradão no frevo, nariz branco e boca azul. Nem reconheço, se arrasta e curte a lombra. Escama só pras donas, os rocha que é lixo. E hoje a night é na minha goma. Função desse modelo, na capital do rap, onde o medo apavora e a esperança fortalece. Um dia bem melhor, baba não, vacilão. Abre os olhos, fecha a boca pra não ver conspiração. Subconsciente, coquetel molotov. Um salve pra firmar, é de pistola e revolve. Possuído, boca azul, nariz branco estrignado. Recanta planaltina, pilantra cai no aço. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. De pente entupido e o pensamento criminoso. Sem medo do perigo e pra família um desgosto. 16 anos de idade, 16 já assinado. 16 queimando o inimigo dele pro buraco. Frio e relapso na rua em prol do crime. Vestiu a camisa 10, que ser titular do time. Qualquer um que atravessar o meio de campo vai pro chão. Tô na área e se derrubar é pênalti, cuzão. Vai na raça pra invadir a casa dos Al-Qaeda. Pra confiscar pertence dos clientes que não paga o crime. Dita as regras e quem descumprir cai na bala. Então o otário é quem vacila, porque a regra aqui é clara. Inadimplência aqui não é Serasa, SPC. É cadáver esticado, desfigurado. Porque de nariz branco e boca azul, os moleque estrignado. Anda certo pelo certo, pois errado é cobrado. De rolê na madruga, caxanga fica suspeita. Atitude do pivete é a pistola na jaqueta. Cerveja, cocaína, rupinol, o revotril, o moleque estrignado faz um corre e vai a mil. Sem saber, sem porquê, se envolve em várias fitas. No outro dia vê a cena e nem ele mesmo acredita. Espate, fomeolo e o moleque é do rata. Cobrança na quebrada é só na base da quadrada. Quem pega e não paga sabe como é o fim. Máquina de fura cara, liga logo os novim. Nariz branco e boca azul, ele ainda é menor. Tá tocando o terror e o pivete não tá só. Atravessa seu caminho, só resulta em funeral. Máquina 357 e o pivete é do mal. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul. Nariz branco e boca azul.